Efeitos digitais. Um espetáculo de luz. E o som mais puro do planeta está aqui. Pop Saudade 3D. Charmosa do Bob também aqui com a gente. As morenas, alô, só. Só me lembro da Jacutinga na Pedreira, viu? Bob Saudade. Wagner não chega com o André aqui na comissão de frente, rápido. Alô, garçom. Meu amigo Frigi, a primeira dama, só de boa. É pusmo. É pusmo. É pusmo. E aí, Kino? Socorro! A Loura! Galera do Pop aqui com a gente, valeu! Alô, cunhado! Aqui! Segura o Rosano, segura, segura, segura! amigo Caju! Fala, Caju! Alô, Quinho! Esconde não, tudo gravado. Meu amigo Alex da Maquel, com a gente também. Um abraço, Alex. Prazerzaço, viu? Messi, bom dia. Bom dia, Messi. Bob Saudade. Dino e a Josi, galera, lá da pedreira do meu setor. No maior show audiovisual de saudade do Pá. Você está no novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Vamos lá! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar me olhar. Saudade gostosa. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Pop Saudade 3D. Chegando o nosso novo Pop Saudade, galera! Se prepara! Tudo novo de novo! De novo! Os amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Quem disse que acabar, hein? Você transcende o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você me quiser. E o príncipe do pescado da Estrada Nova. Cadê ele? Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se me quiser vir comigo ficar, mando embora a minha solidão. Se a Mayela, se me quiser, eu lhe dou meu amor. Tá com a gente só de boa, das charmosas do pop. Se você me quiser, se você me quiser.

penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor. E aí? Que eu sinto por você. Nossas morenas do pop também com a gente, um abraço. Não esquento bem. E aí, Bragança? Pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Bragança, Festival do Açaí, dia 3 de setembro, lá de Nhangapi. É o nosso Pop Saudade no sábado, viu? Dia 3 de setembro. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Pop Saudade. O teu calor. Segura! O teu calor. Assina a saudade. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. Jader. No infinito e no mar. Jaderson. Eu olho e vejo você, e aí? E me recordo do nosso amor que tão pouco tempo durou. A lembrança que em mim ficou é tudo que restou de você, meu amor. E agora é a razão porque vivo chorando, razão da minha música. Você é minha inspiração. Pop Saudade. Não me faz viver chorando, razão da minha vida. Você é minha inspiração. Olha só, meus amigos, chegou uma informação aqui da direção do evento e da casa de show Florentina Prime. Está extremamente proibido fumar dentro do nosso salão, viu? Nos nossos espaços físicos. No banco da praia. Quando o garoto afim de fumar, não chega lá fora, rapidola. Fuma no ar livre, vem curtir o pop depois. Os casais se amando. Claro, só de boa. Novamente penso em você. Então eu choro na solidão. Não consigo me controlar. Quando escuto bora, Caju! Nossa canção, começo a te procurar. E agora é a razão porque vivo chorando. Pop Saudade 3D. Razão da minha música, você é minha inspiração. E aí? E agora essa ilusão me faz viver chorando. Razão da minha vida, você é minha inspiração. Meu amigo Júnior Mototáxi, tá com a gente. E agora é a razão porque vivo chorando. Pop Saudade 3D. Razão da minha música, você é minha inspiração. E dali pop! Só os melhores do fundão, do fundão. Com o passar do tempo a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada, me sinto perdido. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. DJ Jadson, no comando da máquina do tempo. Pop Saudade. É o Pop na Floresta, meu irmão! Minha mãe envelheceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Não tenho mais esperança se até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Papi, som! Meu destino está marcado, não adianta esperar quem não vem. Tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. É pop. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Saudade no pop. Desilusão, tristeza. Mais ou menos assim, ó. Meu amigo Dinho, lá da 13 de maio, é com a gente, meu irmão. Só de boa. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see. The changes that I've been through, I've left a mark on me. You've been as constant as a northern star. Alô, garçom Wagner! Aqui com o DJ Valdinho Rapidola. It's been you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Inside of me, you brought me into the light. Te agradeço minha presença do nosso amigo Santoca, proprietário do Souzão Imperador, tá com a gente. And it was you, woman, right down the line. Pop Saudade. Próximo sábado, 12 anos de pop e saudade no Palácio dos Bares. E no domingo a festa continua lá na casa de show Mauros, junto com o Tupi na Bar Saudade. Como diz o Valdinho, é mais uma. Só me recordo da Jacutinga na Pedreira, meu irmão. So much love, if I should doubt myself. Eu e o Kiko. If I'm losing ground, I won't turn to someone else. Dançava de sandália havaiana, sem a bolotinha com prego 3x9 embaixo. I wanted you to shape my life. I had no doubt in my mind. It's been you. Meu amigo Cachaça, lá do Leco Som, saudade! Pop Saudade 3D. Pai d'égua, norte, sul, leste, oeste. Na hora você vê que já não é menina. Aqui no espelho se fascina e começa a pensar: quem será o homem? Jaderson. Que vai lhe amar primeiro. Jaderson! Shampoo da Estrada Nova. Quem será? E aí? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Meu amigo Caju. Eu te amo. Te um abraço pra você. Adoro, alô, Bragão. E vou lhe ofender. Alô, Quino. E a nossa comissão de frente é Pop Saudade na Veia! E o amigo mano Bob do Pop já tá na área com a gente aqui na Florentina. Um abraço pra você! Segura! É que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Sempre. Saudade 3D. Só pra recordar! Pop Saudade! Como é que é? Do Super Pânico, o Davi. O sorriso sucedeu. O seu jeito. Um porradão sonoro e toda comitiva já no Pop. Valeu! Conquistar. Se você ainda me ama, tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Ele e toda a sua comitiva. Um abraço pra vocês aqui do Gordinho. Robigão, dá um chega aqui rapidão, rapidão. Pop Saudade 3D. Sucedeu com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. está. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Recordando! Hoje na segunda da ressaca da Florentina Prime, já tá ficando daquele jeito. Se sorrir da bochecha com bochecha! Pop Pop Saudade 3D. E ela chegou e disse pro gordinho: te beijar, eu só quero amar mais uma vez. Você dá vida para mim, eu te quero mesmo assim. Meu amigo Luica, toda comitiva com a gente, um abraço. Segura, garoto. Gostou? Gostei, gostoso é gostar de você. Já dançou. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Olha a direção, avisa aí que o camarote tá totalmente liberado, viu? Gostou, você que tá pedindo pro camarote, você, totalmente liberado. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Bunda, o Magrão Feijão, galera da remoçada do Jurunas, um abraço do Kiko da Pedreira. Te quero demais, gostei, gostou, gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque que você quer? Te quero demais. Ó, Bigol, Pretinha, Jorginho, gostei, equipe turnê do Cineral, gostei, hoje eles curtem Pop Saudade 3D. Na floresta! Quando florescer, mas logo amanhecer. Meu amigo Jota Júnior, Pop! Você tá com a gente, um abraço, meu irmão! Meu bem, eu te amo. Aquele beat gostou. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Pop Saudade 3D. Isso tudo é normal. E aí, Florentina? Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De tudo é legal. E aí? E é certo e coisa e tal. E as morenas do pop, alô, são variedades. Meu bem, eu te amo. Oi! Meu bem, eu te amo. Janderson! Me cuca legal. E é que serve coisa e tal. Meu amigo Marcílio! Meu bem. saudade assim, garoto. Quem tá gostando, solta o grito. Jaderson. Não sei o que faço sem você. E quero de volta só. Eita, comissão de frente, meu irmão. Tenho sofrido muito. Alô, Wagner. Um pagode pro nosso amigo Caju da Selva, junto com o nosso amigo Bragança, viu? Sempre assim. Aí tu já tora no meio e traz seis aqui pro gordinho. Deixo calado o seu modo de andar. É bom. Seu beijo molhado e o brilho no olhar. São coisas que tocam profundo, agitam o meu coração. E choro baixinho a dor da recordação. E aí, como é que é? Quero ser forte, preciso acordar. É só tomar açaí todo dia. As marcas do tempo vai apagar. Pop Saudade 3D. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Segura, garoto! Bora, daqui a pouco tem o nosso maestro da saudade, DJ Valdinho, pra comandar umas e outras. Aquela saudade, meu irmão, que faz o cara chorar. Daqui a pouco! Pop, pop, pop, pop! Som. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. E aí? Amar por amar em vão. DJ Marcelo, DJ Denis. Acho que é o DJ Misael. O empresário Gil e toda a comitiva. Junto com o nosso DJ Elias Maluco. Amar por amar em vão. Alô, Shampoo. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais. E dá-lhe pop! Olha quem for podre que se quebre! Eu não quero nem saber, nem saber! Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. Bora, Quinho! Todo medo é o meu segredo, acordo cedo. Pop Saudade! É toda a razão. As noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. Olha também o nosso DJ Ângelo, DJ Vander e o fortíssimo Wagner e a galera do Mega Botafogo, garoto! Tô na área! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Aqui. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Alô, Brito da Pivida! E dá pra doer, dá pra doer. Aí, Kiko, eu já me recordo lá do Lambi Lambi. É dor. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria Fala de Ney David! Só restou na mente de um poeta aquele não. Desse mundo que é teu reino e faz doer. Tudo que dá pra rir, dá pra. E dá pra doer. Pop Saudade. Que ajuda a céu, Paulo Bragão! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Bora, Juruna! Pop Saudade 3D. Só de sunga e crispim. Nosso banho de cachoeira. Amor na beira do rio. Embaixo do céu de anil. Diga aí, Nambo! E sobre o branco da areia. Aleixo Motos Projetos. Comitiva do Sesc Doga. Aquele nosso amor de verão. Ainda continua em meu coração. Aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Bora, cunhado! Nosso banho de cachoeira. Lá em Marituba. Amor na beira do rio. Aonde? Embaixo do céu de anil. Pop Saudade. E sobre o branco da areia macia. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Florentino em festa, garoto! Sem deixar cair, sem deixar cair. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. É uma loucura, né? Every time you hold me, I'm still not certain. Fala de Neymarcinho do Bar do Rubens! Com a gente! Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Till I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious cause true love is so hard to find. E aí, como é que é? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Bobby!

Sargento Val, alô Paula, alô Regi, as morenas do pop, meu irmão. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen? Tudo ao vivo aí, ó. Galera das nossas redes sociais, pode me curtir o Pop Saudade, meu irmão. Dando segmento da nossa saudade, Pai Dégua do Estado. Alô, Quinho! Alô, Caju! Alô, Bragança! Serginho Remista, garoto! Eu jurei um amor de verdade. Aqui. Te amar para sempre. Te esquecer. Meu amigo Silvio, que tá de aniversário hoje, cadê ele, hein? Não dá pra esconder. Ali no caqueado, né, meu irmão? Segura, garoto! Quinho Saudade, o homem do marketing do Pop Saudade, meu irmão. Amanhã eu vou assinar a carteira dele. Seu amor, oh meu amor. É massa, é dez. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades, é isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Meu amigo Caju, destino fez assim, com a gente eu não vou chorar. Não sabia o que faz, mas sei lá. E o Alex da Maquel, deixa o tempo passar. Bora, Baiali! Mas antes de desligar, confesse, você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você. Você, meu amigo Jota Pop, mano Bob, é fácil esquecer o amor assim. Meu amigo Wagner, os garotinhos do Pop, pode crer. Pisa, vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar, pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Devagar, viu? Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar. Meu amigo André, o Serginho, com o nome da equipe Seca Balde. Alô, André e Ivete, comissão de frente. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Nosso grande DJ Claudinho tá com a gente de boa. Um abraço aqui do Jardim, subiu Claudinho. Sangue bom, sangue nosso. Tá curtindo o Pop Saudade. Claro, importante, a patroa junto, né? Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Trio das Aparelhagens. Isso não é uma despedida. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Alô, Luan, alô, Serginho! Hoje não tem hora. Remista! Agora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que vai. Meu amigo Baby, só de boa. Nada. Bora, Bragança! Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que a vida acaba sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. E suas balas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai pegar um traidor. Alô, Jorginho Remista! Oi, gente fiel, eu quero ver você morar no Mateus. Estou te expulsando do meu corpo. Bora, Ivete, bora, André. Comissão de frente, tudo reunido aqui. Fiel, agora ela. Alô, Minas Morena. Rafael, daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Serginho Remista, né, meu irmão? Junto com o Luan. Toda a galera só de boa. Olha, eu vou tocar mais uma. E quem detona é o Valdinho, viu? O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pop Saudade 3D. E ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai pegar. Um Ana Paula e o Alexandre Moraes. Quem sabe canta! Fiel, eu quero ver você morar. Bora, Caju! Do meu coração, assuma as Bragança aqui no Saudade, tá todo mundo. Alex da Maquia. Ela vai fazer. Alô, Shampoo! Daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Alô, garçom Valdo! Agora ela vai fazer o meu papel. Meu amigo Brito da Pivida, muito obrigado, Brito. Alô, Frigi da Pedreira. Será ela quem vai enganar. Após essa, tem o Valdinho. Pegue suas coisas que estão aqui. Esse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Valeu, Florentina! DJ Valdinho chegou pra detonar! Vai detonar muita saudade! Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você... E o Daniel do Ideia Pancadão. Alô! Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Tô embora, DJ Claudinho. Esse homem que... Ele é a primeira dama, está de boa no pop. Ele não pode mais subir, tá proibido de entrar. Banda 00. É tudo em família no comando do Pop Saudade. Já deu, eu sei das suas mentiras mal contadas. Esse não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria. Quem sabe vai cantar, quem sabe vai cantar. Você não é. Canta bem forte, Florentina! Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira.